Você vai pro Rio nível 70? Negativa, canário 2173, que é plano de voo? Negativa, deve estar com a terra ali, né? 2973. Presente contato com o centro no setor, frequência 288, alterno 260. 288, 260, 7432. Salve, Dr. Vicente, uma boa tarde. Salvador é o patrulha 04. Prossiga, patrulha. Faz o regresso para todo final facilitar na base do Salvador. Da as 6 pontos. O patrulha 04 está todo recuperado. Tu vai prosseguir direto via litoral? Segue direto para Pouso ou veículo litoral. Se eu comentar, foi direto. Já presente foi direto para Salvador. Pode voar direto, próximo pouso estimado em 8 minutos. 404. Tempo 04, reporte para nos visual com o campo. Vai passar para o direto, próximo verbal. Eco Zulu Novembro, prossiga. Tá com rato na sua escuta, senhor. Eco Zulu Novembro para Porto Seguro nível 105 DCT. 105 DCT, muito grato. Responde. Opa. 0275. Ricardinho tá aí? Não, Ricardinho vai ficar um ano lá. É dois? Ou não? Autonomia 3 horas, 19 minutos, contela Salvador. O ano 256 segue via Indy Alpha, no pote perdão 0, torre 1, 18195, QNH 1097. Indy Alpha 1895, contela ajuste 1097, voo 1256. Patrulha 04, confirma intenções, aproxima direto para pouso no pátio militar. Se autorizado, pouso direto para o pátio militar, senhor. Sim, se reporta nacional para o pátio militar, nenhum tráfego a reportar. O vento no momento é 1 no 50 graus, 1 no 4 nós, altímetro 1 no 0, 1 no 7. A ciência vai reportar na curta final para pouso do site militar 404. Pessoal, que após você sair da nave da voa retaguarda, estaria se estiver aqui no 04, chegando pro táxi, o CNM é 3-5. Após a nave da Gol livrar a retaguarda, está autorizado para o Tibete no 04, chegando pro táxi. Após o Gol liberar a retaguarda, está autorizado para o Tibete no 04. Salvador, boa tarde, Gol no 8, corrigindo, Gol no 256, ponto de espera, pista no 0, pronto. Gol no 256, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, no 2. Fala curta final para o Tibete militar, o Tibete 04. 24-04, reporta quando instala o controlado, vento agora 1,40 graus, 1,49. Vai, total, solo controlado, 04. Ela é 320, está na identificação, autorizado por SPAP, vista para o nível 050. SPAP, 050, Azul 5073, autorizado direto e o COV. Azul 5073, serviço radar encerrado a 56 milhas sobre o Oeste de Salvador, Camilhão 1201. Sim, vou chamar ele, 1201, Falo controlado 3-4 de frequência, bom dia. Boa, rápido, opa. Com meia decolado aos 35, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, boa noite, boa tarde, 1206. Bona 256, boa tarde, contato radar, suba para o nível 370, saída PUCA. PUCA 370, 1256. problema. Salvador, boa tarde, o Azul 2790, informação uniforme para menções. 2907, para menções, agora distante 4. 4. Toma 256, aguarde a coordenação. Aguarde a coordenação. Décima 8, controle, acione 5472 no transponder. Autorizado, Lençóis, no 40, decora 10, curva esquerda, no perfil da Momo, transição VATAP, chama o controle 208, aciona 5472, sou azul 2790. Amanhã deixa o grupo de back acionamento. Demora. Estava no lote o SAR 08. SAR 08, completa o sinal, escane a torre, 1-1-8-9-5. Agora uma torre 295, SAR 08. SAR 320, canceladas restrições de altitude, vista para 2.000 pés, e ajuste no 0-7, autorizada, sinal LF, reporte estabilizado. 2.000, entendeu, pode falar, dona Vinícius. Puxa pro teto. Autorizado, chama ataque, 6-1, no 4. Autorizado, Duna, reporte estabilizado, chamada 320. Duna, 2000, reporte estabilizado, 320. 7, 40, 5 da Azul, gente, conforme. 340, Campinas. Azul, 4065, Salvador Campinas, 340, nível autorizado, diante do 110. Falando aqui, está 10, primeira curva à direita, saída da EL. Transição Motiva, 120, decimal 8, controle, acione no transponder 5012. Bem, autorizado Campinas, 340, viado pelo solo 10, decolador 10, primeira curva à direita, perfil da EL, transição Motiva. Acione 5093, controle de saída, 120, decimal 8, o azul 4065. 5012, no transponder. 5012, Cotejó, 4065. Correto, chama o campo de direcionamento. 7, 4-5. A 08, livre pouso no 0, ventão 960 graus, 99. Confirmando após pouso, parte militar. Afirmo. Confirma autorização de pouso? Copiado, livre pouso, pistão no zero, SAR 08, seu trem baixo checado. Puxando a 6315, decolada 41, chama controle 1-2-0-2-1-8, bom dia. 1-2-0-8, 6315. Boa tarde, eu sou na 6315. Meu nome é 315, boa tarde, Capato Radar, subotário nível 360, autorizado por aqui. 360 subindo, Banhado, 315. Meu nome é 256, começar para Recife, 12685, e ao termo 12545. 12685, altero 2545, boa tarde, 12256. Sala 43, autorizado o backtrack, táxi até o pátio militar, repórter livrando a pista. Sala 08, backtrack, autorizado até o pátio militar, repórter livrando a pista. Autonomia e alternativa? Oh, ok, autonomia 320, Altana, Salvador, 6142. Tele 6142, segue via IG Alto, no ponte Caradão 10, chame Torre, em 118.95, QNH 107, bom voo. 107, limitaxi via Índia e Alfa, até o ponto zero da pista 10, quando lá, 118.95, Xané 6142. Boa tarde. Boa tarde. São Paulo, agora a gente está de cópia. Canal 3.5, confirma seu trânsito de Rio. 400 da coluna 7 para a direita, perfil de saída agora após o DCT, aciona 01-17, controle 120-80. Receptando 198. Essa foi autorizada direto Leda, o Oceano 6315. Ok, direto Leda, 6315. Tomando mais um 90, como fica mantendo 085? Mantenho 085, Arco Vila 90. Na 0 na 7, bom voo, Arcanta Fox. Salvador, boa tarde, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, em direcionamento, após táxi. Está pronto para o táxi, nós estamos no ponto de vista. Gente, é ponte na interseção Papá Tango, Eco Delta Fox. Delta Fox vai reportar na Papá. Ponte metrô no 0, 1 no 7, Eco Delta Fox. 1 no 0 no 7, reportará na Papá, o Eco Delta Fox. Alma 320, completa final de chama torre, 1895. Oceano 6320, continua aproximando com a porta passando o externo. Porta na revista, 2.000 feet. O Eco Delta Fox está ali, mantenha no 7. Aliás, mantenha no 7, Delta Fox. Torre, boa tarde, Oceano 6142, ponto 0, pista no 0, pronto. É 1.42, sem condições de utilizar manobras da linha de porta. Afirma, Oceano 6142. Está autorizado a linha e decolar sem parada, vento no 60 graus, 1.02. Livre a linha e decolar sem parada, chame 1.42. Externo 6320. Gente, 6320, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Chama 6315, chame Centro Recife, 1251 e alterne 13395. 1251, alternando 3395, boa tarde. Oceano 6320, livre pouso, pista no 0, vento no 60 graus, 1.09. Livre pouso, 6320. Oceano 6142, decola 250, chama controle agora, 1208. 208, Oceano 6142. Decolado no perfil da Pucaracaju. Canal 1142, boa tarde, contato radar, suba para o nível 350, autorizado direto Jamo. Direto Jamo, da presente, o Canal 1142. Abatango Eco Vila Novenda, chame e Léo, Vila 201. Camarão, bom dia, contra 076, passing level 245, descending level 160, information uniform. Contra 076, boa tarde, clear, bounty arrival, send flight level 050. Condor 076 and the bombs around us continue to descend flight level 050. Boa tarde, Capitão Luiz, que é o Hotel Charlie. Está no caixa 3, hein? Afirmativo. Ok, autorizado Recife, nível 3, 3 horas, pois o nosso site era o via. Da coluna 0, curva de esquerda. Perfil saída Pulpa e Gema, Aracaju. Tenta acertar o via. Antena 5030, controle 1, 20218. 6320, solo 51, libera direita, chama solo, 1211. Aracaju, transponda 5030. Cliente autorizado, Recife, nível 330, é pêndulo 17, da cola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Jamo, Aracaju, controle 1208, aciona 5030, Escatatiá. Correto, Whisky Hotel Charlie, reporta pronto para iniciar o acionamento. Está pronto para o acionamento. Ok, está autorizado, reporta para iniciar o táxi. Quente, chamada para o táxi. Acionamento 320, boa tarde, Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 320. 1-7. Capitão Bloco da Alta Fox, contato radar, chuva para 4.10, autorizado direto à água. Da Alta Fox, autorizaria direto o destino, senhora, o Eco da Alta Fox que já modifica para o 045. Este Eco da Alta Fox, chuva sendo modificada no 753, sub inicialmente a 3.510, autorizado direto ao destino. Delta Fox, direto destino, inicialmente 3.500. Portão meia dúzia. Meia dúzia, obrigado. Meu nome é 326, tem condições de manter a presente velocidade da próxima duna? Ah, permitiu, consegue acelerar, inclusive. Praça número 1 na aproximação. Gente, acelerando então, chegando em 326, 300 não. Salvador, gol 1884, autorização Aracaju, 230. Gol 984, autorizado Aracaju, 230, decolagem na zero, curva à esquerda, Pulca Jama Aracaju, a saída, aciona 5036, controle 1-20-8. Afirmativo, está autorizado Aracaju, nível 230, decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, saída Pulca Jama, 50 Aracaju. É 5036, o transponder e o controle de saída no 20.8. Correto, gol 1884, reporta pro push. Reportará, gol 1884. Salvador é o azul 2790, puxa o back acionamento. Pátio 3, autorizado, 2790. Reporta para o táxi. Lembra e reportar a táxi, 90. Posicionamento 4065, curva 23. Autorizado, viu, 4065, chama táxi. Depois chama táxi, 4065. Hotel Charlie, Sonato, estamos com 10-10 POB, na posição Lima 6, 6 Lima, e faltou na linha de 2 horas mais 40, o Serra Aracaju, Hotel Charlie. 85, Altena 9545, Oceana 6142. Está com a autonomia de 3 horas alternas, de 1 pessoa pronto para o táxi, isso até o Charlie, na posição 6 limpa. Ok, Whisky, até o Charlie, agora para iniciar o táxi. Aguardando para iniciar o táxi, isso até o Charlie. 2, cruzamos nível 080 para o 050, rumo norte, um alfa 318. Delta Fox, sim. Salvador é o azul 2790 para táxi com 72 a bordo, 3 horas e 40, alternando Petrolina. Táxi autorizado da ponto de espera via Pathfinder, ponto de espera 118 decimal 95, ajuste na 0, 17, por volta. Gente, o ponto de espera lá chama 2295. Para o táxi 4065, Antônio Anunciar Bravo Romeu Papá, economia 0445, 1925 agora. Azul 4065, táxi autorizado direita, via Índia, no ponto de espera Chimé Torre, 118.95, ajuste na 097. Sobe na 097, ponto de espera chama 2295, onde é o nosso trabalho com a Chimé Torre. Salvador, eu vou 2009, autorização ideal. 2009, aguarda a cópia. Guarda a cópia, 2009. Papatango Whisky Hotel Charlie, autorizado táxi via parte 3, parte 1 em Índia, ponto de espera Chimé Torre, 118.95, o ajuste no 7, 10 na 7. 7 no parte 3, Juliette Índia, 8.7, confirme? Fox, livre ascensão 045. O Eco Delta Fox solicita da presente início de descida. Está agora 24 milhas de destino. É, Sapatango Eco Delta Fox, livre descida para o tráfego do local, com frequência livre. Obrigado, até a volta. Operador, boa tarde. 0927, informação Uniflor. Bom, no 097, a sua identificação autorizada de chegada a Bank, desça para 4.000 pés e ajuste no 08. Identificou, chegada a Bank, 4.000 pés, autorizado no 018, no 09. Os 2790, observa a rolagem do Embraer da companhia após ali, mantém cabeceiro no 0. Deixa ali, mantém no 0 após o Embraer da companhia. Direto de 1500 pés, com visibilidade de 3.000 metros e chuva leve sobre o campo. Sete das condições, puxando a 6326. Bom, Salvador é o voo 2009, será que seria possível fazer questionamento em conta guarda-copa? Negativo, 2009. Thousand 500 feet, visibility 3,000 meters, and the light and the channel 2018. Hotel 1018. Controle Salvador em 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8, azul 4065. Azul 4065, contato radar, sabotário nível 340, autorizado direto Leda. Direto Leda para 340, azul 4065. 2 Salvador, boa tarde, controle 2234, tem informação uniforme. Passarei do 2234, boa tarde, acena identificação, autorizado chegada a mar, sabotário nível 050. A gente identificou no ideal dessa 050, seria possível voar a Duna? Passarei do 2234, autorizado ITAP inicialmente. ITAP, muito grato, 2234. Escutar a aeronave que acaba de decolar da pista 10, as condições de vento que encontrou. Confirme, mensagem, por gentileza. Confirme? Mensagem, por gentileza. Ah, ok. Escutar o Thiago na escuta. Chama Torre 11895. 11895, chama 6326, obrigado. Chama 076-2000, clima da Last Final do Passado. Condor 076, continue to send off to 2000 feet, get ILS 6310, we'll call. Seu instrução da torre. Copiou, técnico 360, afinal, com uma referência, precisava afastar exatamente a nossa direita, agora 2 metros para a nossa esquerda, quando na realidade está 3 metros para trás, estamos fazendo. Vou para... solicitou como é que está as condições na área da decolagem. Chuva leve a moderada sem turbulência na reta de decolagem. A partir de 3 milhas, bem mais espaço. Gente? Gente, graças ao 406. Nada. Grau 209. Informo chuva moderada sem turbulência. Gente, a senhora conseguiu a teleinformação do vento? Sim, até o momento, chuva moderada sem turbulência. 2790 após 3 milhas, faz 3 mil. Certo. Após 3 milhas, espaço, ok? Certo. Salvador, Ocean 6321, cliente da Victor. Autorização para Brasília. Xanã, prepara a saída agora, aguardando a cópia. Arbor para a cópia, 6321, estamos no gate 6. Para o táxi 2009, o PLB 133 a bordo, 2 horas e 50, alternativa Aracaju. Salvador? Fala, o cliente não tem condições visuais do capacão do Vitor Silo Delta, prossiga para a descida de altitude de tráfego de Valença. Brasília 360, da coluna 0 curva à direita, perfil de saída agora após Elétrica, após 197 aerovia, após conforme a rota, aciona 5005, controle 120, decimal 80, chinamé 321. Autorizado 360 Brasília, decolada 10 com curva direita, saída Arbor, Elétrica, apertura 17, após como o plano. 5005 transponder 1208, controle Ocean 6321, no gate 6. Está correto, chama pronto para o push. Chama na push, né, 326. Para push, acionamento gate 2, go 1884. Obrigado, go 1884, reporta para o táxi. Reporta lá para o táxi, 1884. 76-1018, continua a produção de baixo land. Cola 076, continue approach. Três 26, solo 08, libera a direita, chama o solo, 121, decima 1. Direita, solo 121, 6326, boa tarde. As aeronaves de aproximação ao Salvador informam o teto agora de 1000 pés, visibilidade de 3 mil metros e chuva moderada na final da 10. 1-0-9-7-5. 2-2-3-4, reduzindo 7. Azul 4065, chama o centro Recife, 1251 e ao CERN 13395. Recife, 1 Recife, decimal 1, alterna 133, decimal 95, azul 4065, grato. Aparelho 2224, condição 2234, essa coluna ideal para 3 mil pés, o ajuste é 018, autorizado direto do ano da presença. Está presente voa Duna, descendo 3 mil pés, 1098, 2234. Chame o controle 1208. Informará. Voo 2009 na escuta da torre. Na escuta, 2009. Deixa eu ver você um pouco mais à frente. Sim, ativo. Alô, campo. Confirma a aeronave e se decolou? Azul 2773. Capitão Whisky Charlie Hotel, a Lima tem cabeceira 1-0. Whisky Hotel Charlie, a Lima tem a cabeceira 1-0. Checado. 5472 locado. Azul 2790, agora sim, contato radar, 7 níveis, nordeste de Salvador, suba para o nível 140 sem restrição, sai da moda. 140 sem restrição, apenas mantendo para o norte a princípio. Right turn and contact the ground, 121, this is my 1. 111, contact 076. azul 2790 após os desvios, voo direto lençóis. Após desvios, direto lençóis, 2790. Falador, boa tarde, voo 1620, sem informação, uniforme. 1620, boa tarde, acima identificação, autorizado, chegada Mari, desça para o nível 050. 50, possível Duna, o ITAP? Confirma? Afirmo, portão 5. 620. Pelo 620, autorizado direto TAP. TAP, muito grato. Motor e boa tarde. 3-4, boa tarde, acendo identificação. Autorizado chegada Mário, desça para o nível 060. Salvador, voo 1884, 130 POV, 2 horas e 5, alterna Salvador, pronto para o taxi. Voo 1884, táxi autorizado via Índia, seu ponto de espera. Mando lá 1839-5, ajuste na 098. Sete via Índia aqui no ponto de espera, 118-95, obrigado. Abatan, Ruiz, Catatrari, livre da colagem, pistão 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-3-2. Descendo, Ruiz, Catatrari. Está estabilizado. Voo 1097. 1097, está na torre 1185. 1097. Passarei de 2234, deixa para 2000 pés, autorizado acima de LS, reporte estabilizado. 2000 autorizado LS, eu vou ter estabilizado 2234. Controle. Papatã Guisca Tal Charlie, decolado no perfil da PUCA, transfere. Papatã Guisca Tal Charlie, contato radar, suba para o nível 330, sai da PUCA. 330, PUCA, Guisca Tal Charlie. Mas 097, reporte visual com o campo. Sempre. Confirme, está com chuva forte. Moderada. avistando a 700 pés. Gente, 1097, está autorizado o pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 099, informe pista molhada. Sim. Voo da 009, visual com Boeing da companhia na final, no 0. Afirmativo, 2009. Após o pouso da Lima, Lima, tem que avistar no 0. Após o pouso da aeronave da companhia, Lima, tem no 0, 2009. Esquerda, voo 620, evitando informação. Tudo que vi, voo no 620, deixa para o produto meu país, ajuste no 0 no 8. Viu, ajuste no 0 no 8, livre de desvio. Obrigado. Área 304, cancelado as restrições de altitude, deixa para 4 meu país, ajuste no 0 no 8. 4000, comida 18, minha frente no 4. Azul 4462, autorizado a chegar da mar e reparto em gás de descida. Azul 4462, você para o nível 050. Se você já mantém indicada de 220 nós, número 4 na aproximação. 1-884, observa a rolagem do Boeing da companhia, após a Lima tem cabeceira no zero. Observando a rolagem aqui, a Lima tem na 1-0, gol 1-884. Chato da presença. Abatango Whisky, Hotel Charlie, chave sobre o Recife, 12685 e Alterne, 12545. Recife agora 12685, Alterne 12545. Obrigado, bom dia, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, 3207. Uniforme, passar o 205 para o 160. Antes do boa tarde, acima identificação, autorizado chegada a banco, deixa para 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. Autorizado chegada a banco, 4 mil pés, no 0 no 7. E ele é igual no 0, tá? 32 no 7. Controle Salvador, boa tarde, 2009, decola da El Coral na 6. Voo 2009, contato radar, suba para o nível 240, autorizado direto coral. Afirmativo, direto coral, voo 2009, subindo 240. Voo 620, deixa para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado, voo 620. Salvador Azul 2790, agora já na proa de lençóis, solicita 141-60 final. Azul 2790, aguarde. Guarda. Eco Delta Fox, prossiga. Eco Delta Fox, mantém as condições visuais, o ajuste na 017. Aparelho 2234, completa o sinal de Sena Torre, 1895. 1895, obrigado, uma boa tarde. Azul 2790, cruzado nível final 160, chama agora o centro Recife, 12685, e alterne 12545. Sobe 1160, chama Recife 2285, alterna 2545, grato, boa tarde. Canal 6314, voo direto do 1, desça para 3000 pés. 3000, Chanel 6314. O 1884, decolado 2-2, chama controle agora, 208. Ok, chamando controle 208, obrigado, boa tarde. Controle de saída, voo 1884, decolado, cruza 1500 pés. 1884, contato radar, suba para o nível 230, saída PUCA. Ok, PUCA 230, é o voo 1884. Control runway 10, is in use? Yes, use runway 10 and don't rain anymore and the weather now is good. Okay, thank you. Em chuva, confirme que é só. Sete, o Eco Delta Fox, plano modificado 1823. Retorno para circunstamento, curva esquerda proa 030. Limite magnética 120 de Salvador, suba para 4 mil pés. Vitor Sul, Quebec, prossiga. O Papatango Vitor Kilo Quebec tem frequência livre para auto-coordenação. Bolo 620, completo sinal de Soma Torre, 1895. 1895, bom dia. Canal 6314, vista para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Sistema tiro 2000, autorizado e reportará o Chanel 6314. Entre os 217, inicie redução de velocidade para 210 nós, número 4 na aproximação. 210 nós, 3217. Azul 4462, desça para 3000 pés, ajuste na 018. 3000 pés, 1018, azul 4462. Papatango Eco Delta Fox, curva direita para o 050, limite magnética 120 de Sintra. 120 de Sintra,